Bem-vindos, alunos da LC Idiomas, para o nosso áudio fonética, nosso programa de áudio fonética exclusivamente pela LC para vocês. Esse método vai proporcionar a vocês um aprendizado mais eficiente do idioma escolhido, no caso inglês, e eu tenho certeza que vocês todos vão gostar muito. Aqui quem fala é o professor Antônio, a maioria me conhece, o pessoal da LC. E eu estou aqui para ajudar vocês nessa proeficiência do idioma. Então, vamos lá. Então, como serão as regras? As regras são bem simples. Eu vou falar inglês, vocês vão repetir comigo inglês. Quando eu falar português, vocês vão traduzir o que eu te falei em português, certo? Parecido com as aulas. Só que tem um detalhe muito diferente, que quando eu falar, por exemplo, gostar em inglês, to like, likes. Esse tempo que eu acabei de dar é o tempo que você vai repetir sozinho de onde tu esteja estudando, na tua casa, no teu trabalho. De repente você está escutando isso no carro, dirigindo. Então, esse pequeno espaço do tempo que eu dou, vocês vão falar. E no final eu vou dar uma resposta. Então, eu vou dar um pequeno exemplo aqui agora para que todos vocês saibam como a gente vai trabalhar. Vamos lá? Gostar. To like, likes. Repita. To like, likes. To like, likes. Então, viram só? Essa última vez que eu falei é para vocês confirmarem se o que vocês falaram realmente está correto. Tudo bem? Então, vamos lá começar. Repitam comigo. To like, likes. To like, likes. Mais uma vez. To like, likes. To eat, eats. Repitam. To eat, eats. To eat, eats. Ok, vamos lá. Repitam agora. To drink, drinks. To drink drinks. To drink drinks. Próxima. To buy buys. To buy buys. To buy buys. Muito bem, vamos lá. Agora repitam comigo. Gostar. To like likes. Repitam. To like likes. Como eu digo gostar em inglês? To like likes. Próxima. Comer. To eat eats. To eat eats. Como eu digo comer em inglês? To eat eats. To eat eats. Muito bem, vamos para a próxima. Beber ou tomar. To drink drinks. To drink drinks. To drink drinks. Como eu digo beber? To drink drinks. Próxima, pessoal. Comprar em inglês. To buy buys. To buy buys. To buy buys. Como eu digo comprar? To buy buys. Ok, pessoal, vou falar agora em português e vocês repitam, tá bom? Vocês vão falar. Não, perdão, vocês não vão repetir. Vocês vão falar em inglês. Então vamos lá, eu vou falar em português e vocês vão falar em inglês. Vamos lá? Gostar, como é em inglês? To like, likes. Gostar? To like, likes. Beber? To drink, drinks. To drink drinks. Comer. To eat eats. To eat eats. To eat eats. Comprar. To buy buys. To buy buys. To buy buys. Gostar. To like likes. To like likes. To like likes. Comprar. To buy buys. To buy buys. To buy buys. Comer. To eat eats. To eat eats. To eat eats. Beber. To drink drinks. To drink drinks. To drink drinks. Comprar. To buy buys. To buy buys. To buy buys. Beber. To drink drinks. To drink drinks. To drink drinks. Gostar. To like likes. Ok, pessoal, lembrando que vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem este áudio, certo? A intenção de ter ele em áudio é justamente essa. Qualquer hora do dia você pode rever e rever e rever. Lembrando que uma pessoa que escuta o áudio e pratica ele 10 vezes vai ser melhor do que a que pratica de 5, uma pessoa que praticou 5 vezes. E uma pessoa que praticou 20 vezes vai ser melhor do que a que praticou 10 vezes. E assim vai. Então, quanto mais prática, melhor. Nunca deixem de estar praticando os áudios, tá bom? Bom, vamos continuar. Então, repitam agora comigo. Vamos trabalhar algumas frases. I like. Repitam. I like. You drink. You drink. Repitam. You drink. We buy. Repitam. We buy. They like. Repita. They like. Perceba que eu falei they, não falei they. Me referindo a eles ou elas. Este é um som TH, um som que não tem em português, é um som do inglês. Ele é dito th ou z. Tem essas duas diferenças. Então, vamos praticar mais uma vez. They like. They like. Muito bem, agora repita. I eat. I eat. I eat. Repita agora. You like. You like. You like. Próxima. I like you. I like you. I like you. Repita. You like me. You like me. You like me. Repita agora. We like you. Repita. We like you. We like you. Repita. We eat. We eat. We eat. Próxima. We drink. We drink. We drink. E a última, I drink. Repita. I drink. Muito bom. Muito bem. Bom, agora nós vamos trabalhar. Eu vou falar português. E você vai falar inglês. Te vou dar o tempo para falar e no final te vou dar a resposta para você conferir se você falou certo ou não. Vamos lá. Eu em inglês. I. Eu em inglês. I. Você. You. Você, you, nós, we, nós, we, eles em inglês, they, eles, they, elas em inglês. They, elas, they. Percebam que não há diferença de gênero quando eu falo ele, eles ou elas. Ambos se falam they em inglês. Eu gosto em inglês. I like. Eu gosto. I like. Você gosta? You like. Você gosta? You like. Nós gostamos. We like. Nós gostamos. We like. Eles gostam. They like. Eles gostam. They like. They like. Eu como. I eat. Eu como. I eat. Você come. You eat. Você come. You eat. Nós comemos. We eat. Nós comemos. We eat. Elas comem. They eat. Elas comem. They eat. Eu bebo. I drink. Eu bebo. I Drink. I drink. Você bebe. You drink. Você bebe. You drink. Nós bebemos. We drink. Nós bebemos. We drink. Eles bebem. They drink. Eles bebem. They drink. They drink. Eu compro. I buy. Eu compro. I buy. I buy. Você compra. You buy. Você compra. You buy. Nós compramos. We buy. Nós compramos. We buy. We buy. Elas compram. They buy. Elas compram. They buy. Ok, agora repitam as frases que eu vou falar para você. Repitam elas. I like to eat. I like to eat. I like to eat. Próxima. You like to eat. You like to eat. You like to eat. Próxima. We like to eat. We like to eat. We like to eat. Próxima. They like to eat. They like to eat. They like to eat. Próxima. I like to drink. I like to drink. I like to drink. Próxima. You like to drink. You like to drink. You like to drink. Próxima. We like to drink. We like to drink. We like to drink. Próxima. They like to drink. They like to drink. They like to drink. Próxima. Yes, I like to eat. Yes, I like to eat. Yes, I like to eat. Próxima. Yes, I like to drink. Yes, I like to drink. Yes, I like to drink. Muito bem. Vamos agora, eu vou falar em português, eu vou dar o espaço de tempo e no final te digo o equivalente ao inglês. Você terá que traduzir agora as frases que eu vou te falar. Vamos começar. Como eu digo, eu gosto em inglês. I like. I like. Como eu digo, eu gosto de comer em inglês. I like to eat. I like to eat. Percebam que depois do like, entre o like e o eat, entre gostar, like, e comer, eat, eu usei uma palavra no meio, to. To sempre vai ser usado entre dois verbos. Próxima. Você gosta. Como seria em inglês? You like. Você gosta? You like. Você gosta de beber? Lembre de usar o to. Você gosta de beber em inglês? You like to drink. You like to drink. Próxima. Nós gostamos. We like. Nós gostamos. We like. Próxima. Nós gostamos de comprar. We like to buy. We like to buy. We like to buy. Próxima. Eles gostam. They like. They like. They like. Próxima. Eles gostam de comer. They like to eat. They like to eat. They like to eat. Eu bebo em inglês, como seria? I drink. I drink. I drink. Eu gosto de beber. Como seria em inglês? I like to drink. I like to drink. I like to drink. Você compra em inglês? You buy. Você compra? You buy. You buy. Você gosta de comprar? You like to buy. You like to buy. You like to buy. Nós comemos em inglês, como seria? We eat. Nós comemos. We eat. We eat. Nós gostamos de comer. We like to eat. Nós gostamos de comer. We like to eat. Elas bebem em inglês como seria? They drink. They drink. They drink. Elas gostam de beber. Em inglês, como seria? Elas gostam de beber. They like to drink. They like to drink. They like to drink. Ok. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula. Essa será a primeira aula de muitas que teremos. E lembre-se que sempre a qualquer hora, você poderá repetir o áudio quantas vezes você quiser. Lembre-se do que eu falei. Uma pessoa que repete 20 vezes vai ser melhor do que a que repete 10. Uma pessoa que repete 30 vai ser melhor do que a que repete 20. Então, sempre pratiquem a qualquer hora e sempre que tiver alguma dúvida, contate o seu professor na LC Idiomas em que você esteja matriculado. Ok? Um abraço e até a próxima aula.